entre o deserto e o deserto, numa viagem sem destino, procuras a água e o vinho, nenhuma pista, nenhum signo. Vivo de pouco ou de nada, sem nunca ter um lugar, sempre em insônia mais branca, e a sede do novo e o deserto.